como o puto parla. E quando eu passo, toda a gente cala. Lá no bairro, já ninguém fala. Tornei-me Funk ID, agora batem bala. Achas mal? Depois de tudo o que fiz, tive de dividir a vida para chegar para os OPIs. Mundo louco, onde todo o santo peca 24/7. Aprendi depressa e para quê? Se agora tudo pesa, governo quer acabar com o que resta. Um futuro ilusório, discutido em debates. Fazer do povo otário resulta em chuva de tomates. Por isso sou reconhecido, falo sem receio. Tenha medo que eu seja ouvido esses pássaros de poleio. Tenho pomos de correio a partilhar informações. Olhem para cima, mas caguem nos aviões. Como é possível ser um rapper a trazer a verdade? E esses manos engravatados a escondê-la. Não quer viver num país onde a pátria está de parte, nem que tenha de ser eu a trazê-la. A hora certa no lugar errado, porque em realidade, oh, eu sei, atinge os meus e os teus conceitos. Disparar eu cansei, eu fartei. Sou mais um condenado com fetes, errei. A viver no pecado, mas se roubar para comer, eu sei que vou ser julgado. Tropas passaram nas ruas, deixaram saudade, porque sempre tiveram no street uma postura de soldado. E tu, manchicado, todo cuidado é pouco. És mal criado nas ruas, mas podes encontrar o mais louco. Estamos em guerra só, situações más. O pobre só quando morre é que descansa em paz. Uma love, uma criança nasce, e tu que criaste, vê o que mudaste. Não queres que o teu puto viva no mundo que encontraste, vê o contraste. Pai e mãe, pai, nada, nunca vi o rastro. Tu paste, de sofrimento nem falo, já vi o que basta. Os dizem que da zona te eu me afasto, mas nada, estou no estudo a ouvir o bombeio baixo. Mano, gostava que os tempos voltassem atrás.